A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Olha, na Vila A tiveram início nesta semana as ações de fiscalização e combate ao antigo hábito dos motoristas do bairro. Estacionamento dos veículos junto ao canteiro central das avenidas, em pontos ali como o comércio das avenidas Silvio Américo Sazdelli Garibaldi, o Hospital Costa Cavalcante e também o Colégio Anglo-Americano. Motoristas que insistem na prática estão sendo autuados conforme o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro e multados no valor de R$ 127,69. Lembrando que nos dias prévios à aplicação das multas, né, Fostrans e Polícia Militar, em parceria com a Associação de Moradores da Vila A, fizeram ações ali de orientação, panfletagem e conscientização dos motoristas para tentar, né, entre outros fatos e outros pontos nesta medida, melhorar a fluidez do trânsito e aumentar também a segurança de quem trafega pelas avenidas. Já o outro problema, que é a falta de vagas de estacionamento, bom, estamos em época de eleição. Eis aí uma excelente oportunidade para cobrar dos candidatos a prefeito e dos candidatos a vereador que encontrem uma solução para esse problema da Vila A, né? Até porque é uma região aí com comércio muito forte, com muita procura pelo comércio, geração de empregos diretos e indiretos. Enfim, né? É preciso realmente encontrar uma solução para esse problema da falta de vagas de estacionamento ali na região da Vila A. E olha, ainda dá tempo de participar do sorteio de uma churrasqueira especial para você ou para presentear o seu pai, né? Caso você tenha vacilado no presente do Dia dos Pais, quase 4 domingos atrás. Olha, para concorrer é muito simples. Faça como o Bento Alves, Eliane Castro Freire, Cláudia Reni Gonçalves, Josiel Pedro Silva, Alejandro Centeno, Cainan Teles Nogueira, Ricardo Fucai, Grazi Bortolotto, Natiluz, Ana Cláudia Caracanha Gasparim, Wellington Dias Lourenço, Águida Duarte Machuca Cruz, Alexandra Silva, Irmã Andressa, Lucinéia Demetrio, daqui a pouco eu leio mais nomes, enfim, faça como eles e deixe seu comentário lá na nossa postagem no Facebook Transamérica Foz. Olha, o resultado a gente anuncia daqui a pouquinho aqui no Front até meio-dia. E que maravilha, né? Já pensou você ouvindo aqui tranquilamente o Front? Aí você dá uma passadinha lá na fanpage Transamérica Foz no Facebook e ganha uma churrasqueira nova para estrear já nesse fim de semana? Já imaginou? Que maravilha, né? Vamos então ao quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque da semana no quadro Maravilhas Daqui vai para um atrativo principalmente gastronômico da nossa fronteira. Trata-se da chamada Feirinha do Centro de Puerto Iguaçu, que reúne moradores da cidade, moradores também daqui do lado brasileiro e estrangeiros de diversas procedências, geralmente ali no final da tarde ou começo da noite, para um happy hour regado com muitos sotaques. Há quem diga que a feirinha da Argentina é boa para consumir produtos como azeitonas, salames, queijos e as legítimas empanadas argentinas, mas digamos assim que este seja apenas o menu de entrada, né? Já que as opções vão além e muito além disso. A chamada Feirinha de Puerto Iguaçu fica bem no centro da cidade, próximo à Avenida Brasil, olha, não tem como errar. E se você for lá por causa da nossa dica, olha, não esquece de avisar que ouviu na Transamérica, porque, sei lá, né, vai que algum feirante de lá lembra da gente e nos manda aqui, nem que seja uma azeitona de cortesia. Ou sei lá, né, vai que você mesmo decide trazer aí um presentinho pra gente, né, enfim, né, caramba, se o estômago já está assim agora, né, 10 e quanto? Enfim, imagine do meio-dia como é que vai estar, hein? Outras informações sobre a feirinha, sobre Puerto Iguaçu, em instantes, no site transamericafoz.com.br. Momento agora aqui no Front de bocejar ao vivo, não, né, de compilar algumas daquelas notícias irrelevantes que não servem pra nada, né, mas que muitos de nós estávamos lendo, vendo ou ouvindo alguém falar enquanto o Brasil e o mundo estavam preocupados com assuntos que realmente importam, né, como o divórcio do William Bonner e da Fátima Bernardes, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Ou então o candidato que responde aí uma porrada de processos, né? Mas desafiou outro candidato que responde a outra porrada de processos a provar quem é ficha limpa, né? Tem certos surrealismos que, olha, é melhor só observar de canto, né? Se a política brasileira fosse um circo, certamente seria um circo de horrores. Olha, eu poderia falar da reportagem da Folha de São Paulo, com mais de 22 mil compartilhamentos, mostrando aí um morador de rua de São Paulo que pede esmola com uma maquininha de cartão, né? Pra ninguém ter aquela desculpa que não tem dinheiro, sabe? Enfim, a maquininha tá ali. Só que a máquina dele é enfeite só, não funciona. Enfim, o que eu dou pra essa notícia? Bom, troféu joinha de inutilidade. Eu poderia falar também da moçoila lá dos Estados Unidos, a gloriosa Gercari Blackett, de 20 anos, que não se envergonha nem um pouco quando é chamada de linguaruda. Ela até gosta, né? Isso porque ela tem uma baita de uma língua mesmo. Pensa numa língua, hein? Mais de 11 centímetros, o que é o dobro de uma língua normal, e pode entrar para o Guinness Book como maior língua de todos os tempos. Enfim, né? Entre as proezas que ela consegue fazer com a língua, proezas que podemos citar neste horário, estão tocar a ponta do nariz com a língua, encostar nas orelhas e encostar também nos cotovelos. Peraí que eu vou tentar aqui. Não dá. Não tente fazer isso em casa, até porque, pô, quem que se interessa por isso, né? Enfim, esse negócio aí é de habilidades com a língua é útil só pra ela e pro namorado, sei lá, né? Enfim, notícia inútil. Porque eu vou falar mesmo, é de um assunto inútil, mas de utilidade pública. Porque até na inutilidade existe também uma utilidade, né? Vamos lá. O Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente, da Holanda, emitiu nesta semana um alerta e uma recomendação aos alunos das escolas de ensino médio do país para que evitem tirar selfies em grupo. E por qual motivo? Olha, transmissão de piolho. Exatamente, transmissão de piolho. Segundo um estudo que foi feito pelo Instituto, a proliferação dos piolhos de cabeleira a cabeleira estaria sendo facilitada pelo hábito de grudar os rostinhos ali da galera na hora de se espremer para tirar a selfie. Bom, faz sentido, né? Aliás, faz até mais sentido que tirar selfie, né? Não sei se acontece com você, mas comigo pelo menos, olha, é só falar de piolho que eu já começo a coçar a cabeça. Agora não tem mais jeito, vou ficar aqui coçando, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Olá, eu sou candidato a vereador. Quero o seu voto. Mais precioso, nós vai fazer. Nós quer chegar a ganhar um bom dinheiro para depois a gente ficar rico. Eu quero o seu precioso, o seu voto é precioso. Vote em mim, meu nome é Smigol. Olá, sou o candidato paraguaio e estou aqui para pedir tu voto. Para quê? Paraguaio será, paraguaio. Tu não sabes nada. Sou pai Norberto, vidente, e como eu vejo o futuro, sei que você não votará em mim, que eu vou perder a eleição. Mas se você quiser saber quem vai ganhar, se vai ter sorte no jogo ou sorte no amor, o número aí abaixo na tela não é o meu número de candidato, é o meu telefone de contato. Pai Norberto, vidente, ligue já! Hello, sou o candidato jamaicano e já me considero eleito. Já o quê? Jamaicano! Encerra-se agora o espaço... Ah, ô Guilherme, pode voltar com o front aí. Então tá, né? Valeu! Lembrando que faltam exatamente 29 dias para as eleições municipais de outubro e tudo que você deve fazer na hora de escolher seu candidato é não escolher figurinhas como essas aí, né? Figurinhas que aqui são fictícias, mas no mundo real você sabe, né? Os nossos candidatos aqui são de brincadeira. No mundo real, o que tem de candidato de brincadeira com a nossa cara? Impressionante, né? E por falar nisso, vamos de música enquanto o alemão da Transamérica vai se acomodando aqui no estúdio. Ele que virou candidato, rapaz. Enfim, daqui a pouco a gente conta essa história. Fronte Transamérica até meio-dia.

Hora da merenda, vamos intervaliar aqui no front. E por que é que eu não posso transformar o substantivo intervalo em verbo? Pô, vocês transformam o substantivo pausa em verbo, né? É um tal de pausar pra cá, pausar pra lá. Ô, coisa horrorosa, hein? Parece coisa de piá pançudo viciado em videogame, né? Que mania mais feia, mais tosca, sei lá, hein? Eu vou pausar aqui. Credo, dói no ouvido isso. Sinceramente, até esqueci aqui o que eu ia fazer. Bom, breve intervalo aqui no front. Na volta eu falo de novo sobre a promoção especial Transamérica com sorteio hoje aqui no front. Fique ligado. Ainda hoje tem também o 7x1 da semana com essa trilha alemã de fundo, né? Que não nos deixa esquecer. Front Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.